A ligação é do dia 12 de março deste ano. A testemunha visitava o túmulo do pai em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Alô? Alô, pois não? Olha, eu tô no cemitério Parque das Palmeiras, aqui em Ferraz de Vasconcelos, com uma viatura aqui dentro do cemitério, com uma pessoa dentro do carro, tirou essa pessoa do carro. É luta pra sobreviver na guerra, o principal dilema. Vai vendo, o bicho tá na rua, os boina, cães do sistema, ganhando o movimento, pulando em cima, vem na febre, disposição pro mal e na calada, trombou, esquece, despreparado do tipo que atira e depois pensa que pra cada mãe que chora, uma medalha recompensa no peito, espinho na carne do povo preto, parado, correndo, no carro. Atividade moiou, nem subi pra ver. Era trabalhador, quantos lá da quebrada eu vi morrer. Cadê os flagrantes? A tio rodou na cara. Foi coronhada, elite, aplaude sua forma de agir errada. Da autoridade abuso, que fé pública defende. Da proteção pros magnatas, e aqui descarrega os pentes. Então me diga, por que e para que precisa de chá pra lá, nem fala o nome que aparece. Uma pra mãos que se apressem derramar sangue. Forjou com arma fria, o inocente recém-formado e sem nenhum antecedente. Surpreende pelas costas, truculento, escamoso, jeito que o diabo gosta. Encara a banca com sangue no olho, às 10 da noite todo mundo viu forjando. Os moleque bateu de 40 na cara, boquejou melado, dessa arma pra fora. Não se está com bicho solto, os dono da rua nem liga no manjão, herói dos boy de roupa. De peão na quebra é sábado, no rádio Isaac Reis. Demorou, bicho, nos alta pra encostar, mandou descer, embaçou na nossa. Vai, vai, pro vai, constou passagem, o TVC vai vendo. Descer, mano, vai ter que descer, mano. Mandou descer o coxinha em treinamento, diz que é rotina e tal. Pra DP o verme quis mostrar serviço pro oficial. Arrepia quem não tem medo quando os farol bate na cara, neguinho dispensando os flagrantes. Se ciscar, chove bala, o poder corrompe a carne, espírito e a alma. Jesus a caminho do calvário, espancado por canalhas desse tipo, pra aquele soldado antes não tivesse nascido. Vai invadir os cílios de Caim, operação no morro, tática de guerra. 762 cai, abre fogo, criança corre, escudo mano, diante o fogo cruzado. Apocalipse se cumpre a profecia, ilha de Patmos veio pegar o dele. Patrão, não constou com a sorte, quebrou o trato, o pagamento. Agora é sangue, não dinheiro, corrupção, violência, o anticristo. Cristo tá na rua, repressão militar, democracia ou ditadura. Fogo no pavio, vacilo subiu, a lei sobe pra cabeça. E a pátria que pariu como é, não tá com a fé pra ficar de pé. Nós não quer ser escorraçado e nem levar pontapé. Que vocês acham que é, uns revoltado mané. Por isso que vão viver com coxinha e café, fazendo bico de a pé na porta do cabaré. Vai planejando minha desgraça, levando a da mulher pangaré. Que eu vivo de forfé, não tenho diploma, sei que a minha quebrada quer ter a mesma filé. Na sequência alguns quer a proteção do senhor, igreja ou candomblé. Tô na força dos guerreiros que remam contra a maré. Tô fora, a lei não é farda e boné. Não é assim que tem que ser, mas assim que é. É assim que é. Queima de arquivo, sangue inocente no conflito. Atuação semelhante, me diz quem é o bandido. Virou a esquina voado, não dá mais tempo, é o fim da linha. Que periferia não, nunca rima com puta.